Alô amigos, bom dia, bem-vindos à Onda da Manhã. Nós somos assim, fazemos uma rádio aberta logo de manhãzinha, para que você esteja bem disposto e para também agarrar a sua manhã por dentro e dar-lhe o movimento. É bom estar consigo. Estar consigo é estar você aqui na Rádio Boa Nova e você estar sintonizado nos 100.2 do FM. Para todos aqueles que nos sintonizam, vai aqui o meu abraço sincero deste vosso amigo Luís Fonseca. Durante aproximadamente 55 minutos, estarei aqui para vos fazer companhia e para tornar o seu dia melhor, melhor ainda. Nós fazemos uma rádio aberta sem segredos, porque você merece que nada seja guardado ao acaso. Falamos de coração aberto para que você nunca se esqueça de fazer mais amigos aqui na Boa Nova, a sua rádio. Hoje, uma programação especial. Como sempre, modéstia à parte. Um grande abraço para Arganil, Góis, Lausanne, Ceia, Gouveia, Coimbra, Penacova, Aveiro, Costa Nova, Tondela e Oliveira do Hospital, está claro. Tudo gente linda, tudo gente boa. É tão bom estar com vocês que vocês nem imaginam o prazer que me dá estar aqui semanalmente para vos fazer companhia, porque nós queremos ir mais longe, queremos fazer mais amigos. E com isso, só precisamos de uma coisa, que você ouça e divulgue a Rádio Boa Nova. Então, agarre a sua manhã por dentro, porque nós vamos continuar a dar o movimento. Está bem? Então, fique com esta. Afinal, esta já tinha tocado. Não era esta que eu queria, mas sim esta. Como vê, uma rádio aberta sem segredos. Dia bom, bom dia, Onda da Manhã, nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Venha connosco, estamos aqui para o acompanhar e dar-lhe um movimento nesta sua manhã. Lost love and loneliness, memories of your caress,

onda da manhã. Aqui, no seu receptor, onde você está sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. É bom estar consigo. E por favor, amigo, não se esqueça, se vai na estrada e vai a conduzir, conduza com segurança e precaução. Não se esqueça do cinto de segurança e é proibido falar ao telemóvel. Nós olhamos por si porque você é muito importante. Onda da Manhã. Onda da Manhã, um programa completamente diferente para nós fazermos a diferença. E não se esqueça, amigo, agarra a sua manhã por dentro, porque nós estamos-lhe a dar o movimento. Somos assim. Não temos segredos para si. Onda da Manhã, na Boa Nova. Hoje trouxemos duas rubricas completamente diferentes daquilo que você está habituado a escutar. E, portanto, a Onda da Manhã foi esmiuçar, e uma vez mais, os nossos parabéns para a Rádio Comercial e especialmente para o Vasco Palmeirim. Porquê? Porque a semana passada nós tivemos o prazer e a alegria do Ronaldo, que ganhou a sua segunda Bola de Ouro. Por isso, fomos esmiuçar. Vamos a isto? Estão prontos? Vamos a isto? Pronto. É isso. Carrega. Deu já e vamos já dizer aquilo que a gente diz sempre. Isto tem tudo para correr mal, mas é isso que a gente gosta. Olá! O nome é esse. Cristiano Ronaldo. Obrigado a todos os meus companheiros no Real Madrid, na seleção, toda a minha família que está aqui presente. Olá! É um orgulho enorme. Na segunda-feira, o mundo rendeu-se ao puto da Madeira. Houve grande festa em Portugal, Madrid e também em Manchester. E com 27.99% dos votos, ficou à frente do Messi. E ainda ofereceu com um sorriso ao Joseph Blatter uma caixinha de Reni. Ronaldo! Douro chique, de smoking em Zurique, aos xoxos coerina Shaik. Ronaldo, maior das estrelas mundiais, já vai a Indonésia proteger mangais e rala queijo com os abdominais. Ronaldo, lá em cima agora. Acaba o domínio do rapaz vestido de beterraba. CR7 até chorou de alegria porque a irmã não cantou. Je suis decepcioné parce que Cristiano a gagné, disse Platini num tom solene. Ao presidente da UEFA só tenho a dizer em bom francês: Michel, temos perne. Ronaldo! Vocês? É o melhor dos jogadores. A Irina vê o fica com calores. Provoca ciúmes na sua dona Dolores. Outra vez! Ronaldo! Tem capacidade desde ter idade. E tem cabelo celicidade. Ronaldo, mais uma vez, com o mundo a seus pés, gritamos mais uma vez, o melhor do mundo é português. Para acabar lá em cima, Ronaldo. É português o melhor do mundo, pá. É português. Toma, Platini. Toma, Blatter. E temos Cristiano. Cristiano Ronaldo em linha. Cristiano, temos, Cristiano, reação à música. Peço desculpa porque é um momento muito emocionante para mim e não consigo falar. Obrigado a todos. Onda da Manhã, diretos à Rádio Comercial, e parabéns a esta magnífica equipa e ao seu criador, Vasco Palmeirim. Do Conselho em Ceia, Gouveia e Oliveira do Hospital. Mais conforto com pouco dinheiro. Com participação em consultas de oftalmologia. Mais idade igual a mais desconto. Campanha 2x1 na Ótica do Conselho. Na compra de um par, oferta de outro. Ótica do Conselho. Descontos até 50%. Na compra de óculos de sol. Mais idade igual.

Onda da Manhã. Você acredita em fenómenos esquisitos? Não acredita? Você pensa que está só aqui, no planeta Terra? Acredita em OVNIs, extraterrestres? Não acredita, pois não? A Onda da Manhã foi explorar, foi saber. Nós somos assim, vamos até ao fundo da questão. E vamos trazer aqui um trabalho sobre esses fenómenos. Ficheiros secretos. Se não quer que noticiemos, não deixe que aconteça. E quando o acontecimento é notícia, nós estamos em cima do acontecimento. Será que você pensa que está sozinho aqui no planeta Terra? Está muito enganado. Nós iremos reportar aqui, na Onda da Manhã, através da Rádio Boa Nova, ficheiros secretos, reportados na imprensa mundial. Você não está só. E acredite se quiser, porque eles andam por aí. Cada dia se produzem mais avistamentos de fenômenos OVNIs. A população mundial está em alerta. Os militares denunciam casos. Devido à possibilidade de que exista vida em outros planetas, podemos dizer que nos visitam? Algo está para acontecer. Os indícios mostram que a verdade está cada dia mais perto. Contato extraterrestre. As histórias de avistamentos de OVNIs causam muito medo entre a população. Mas, sem sombra de dúvida, os incidentes com quedas de objetos estranhos são os que causam mais fascinação. México DF, 1997. Estranhas luzes cruzam os céus da capital asteca e são vistas por milhares de testemunhas de vários pontos da cidade. Minutos depois, um impacto é sentido na Serra de Puebla. O objeto do impacto é recuperado e analisado, revelando dados assustadores. 1978, Orán e Tarija. Dois povoados localizados na fronteira entre a Argentina e a Bolívia são o epicentro da queda de dois objetos que destroem a ladeira de uma montanha. A NASA é vista coletando material na região onde o OVNI caiu. Bucaramanga, Colômbia, 2010. Um povoado inteiro é testemunha de inexplicáveis luzes que cruzam os céus e que caíram na região. 300 anos antes, Bogotá foi o cenário de um fenômeno semelhante. Poderia se tratar do primeiro caso em que se documentou a queda de um objeto voador? Dia após dia, acontecem cada vez mais avistamentos de OVNIs na região. É possível que os casos que possuem mais mistérios, rodeados de suspeitas e dúvidas, sejam aqueles que denunciam a queda de OVNIs na Terra. Estranhamente, em muitos desses casos, os fragmentos dos objetos desaparecem sem nenhuma explicação. As testemunhas denunciam a presença da NASA e do Exército dos Estados Unidos na região. Poderia ser lixo espacial? Ou por acaso são meteoritos? Se trata de objetos inteligentes de outros planetas? qual a razão da suposta participação da Agência Espacial dos Estados Unidos nesses casos? É hora de ir atrás de toda a verdade sobre as histórias mais surpreendentes sobre OVNIs. Hoje apresentamos Caídos em Terra. O fenômeno OVNI representa um número de fenômenos diferentes. A teoria popular, é claro, é de que o fenômeno OVNI representa visitantes do espaço, de outros planetas. Até onde eu sei, não tem nenhuma prova de que seja verdade. Eu não tenho a menor dúvida de que uma grande porcentagem dos relatos de OVNIs ao redor do mundo são, na verdade, relatos de nossas coisas. No entanto, há relatos de avistamentos de OVNIs onde está mais do que claro de que isso é uma coisa extraterrena. Porque algumas manobras vistas nestes vídeos são simplesmente incríveis. E, com certeza, sem um dispositivo antigravitacional, eles com certeza cairiam. Porque sempre que esse tipo de caso é denunciado, os militares estão presentes e controlando a situação. São missões para recuperar satélites perdidos? Ou estão em busca de tecnologia extraterrestre para estudá-la? Um caso ocorrido no final da década de 70 no México poderia ser a chave para desvendar esse assunto. Quais são os segredos que permanecem ocultos no caso Puebla? Na madrugada de 29 de julho de 1977, um estranho objeto sobrevoou a cidade do México e colidiu com a Serra de Puebla. Restos do objeto foram coletados e analisados, revelando dados surpreendentes que permaneceram em segredo durante anos. Algumas testemunhas, imagens registradas em vídeo, a presença de militares na zona do incidente e a análise dos restos de um objeto colidido são os pontos fundamentais para desvendar o que caiu na Serra de Puebla. O caso Puebla é um caso muito rico em todos os aspectos. Uma história fascinante, com registro em vídeo, com uma infinidade de testemunhas e que, sobretudo, foi muito difundido pelos meios de comunicação mexicanos. É um dos poucos registros desse gênero que foi feito em 35mm. Alguma coisa aconteceu? Sim, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa caiu? Sim, alguma coisa caiu. Algo diferente do que conhecemos? Sim, algo diferente. Ficaram sabendo de um impacto na Serra de Puebla, onde aparentemente foi resgatado alguns fragmentos. O que realmente cruzou os céus do México? O que as testemunhas viram? Era 6h55 da manhã. Havia aproximadamente uns 300 jovens formando fila para fazerem a prova para a Escola Nacional de Educação Física. Quase todos esses jovens conseguiram observar os objetos luminosos no céu que cruzavam do norte para o sul e deram uma volta e se dirigiram para a região dos vulcões. Essa foi a primeira notícia que tivemos. Era umas 6 da manhã e eu estava fazendo exercícios. E, de repente, vi que as pessoas estavam olhando para cima e vi luzes passando. Me lembro muito bem. Iam em direção ao estado de Puebla. Quem viu as luzes disse que eram como estrelas. Mas estrelas que se moviam, não é? Depois de serem vistas no centro do México DF, as luzes seguiram caminho. Apesar de existir muitas testemunhas, uma equipe de filmagem teve um papel fundamental na análise do incidente. Nesse momento, estavam gravando um filme muito importante chamado Picardias Mexicanas, dirigida pelo falecido Abel Salazar. Eles estavam em uma região chamada Vila Cuapa, esperando o amanhecer, porque era necessário para a cena. Estavam com as câmeras preparadas quando o próprio diretor avistou as esferas luminosas cruzando o céu e deixando um traço, um rastro. E é nesse momento que ele pede para o seu cinegrafista Javier Cruz filmar as esferas. Então o cinegrafista focou o fenômeno e conseguiu uma tomada de 30 segundos. Se vê claramente duas esferas se movendo, e o surpreendente é que uma delas está na frente. Quer dizer, não estão na mesma velocidade e nem apareceram ao mesmo tempo. Os objetos avançavam diante dos olhares de todos, produzindo testemunhos e provocando surpresa nas autoridades e nos meios de comunicação. Esses registros não aconteceram somente na cidade do México, mas também em outros estados da República. E pelo que parece, esses objetos percorreram várias partes da cidade. O caso não termina aqui. A trajetória desse objeto continuou e foi visto por muitos camponeses de Puebla, do estado de Tlaxcala e de Veracruz.

rádio de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A boa nova é... A sua rádio! A sua rádio! Signs of any clearance before the end of next week. Il y a du sable jaune dans le vent. Gale force winds are to be expected at high altitudes. Da manhã a chegar ao seu final. Foi bom estar consigo aqui na Onda da Manhã. Vocês são os melhores do mundo. E agora falta apenas dizer adiós, amigo. Para todos vós, aquele abraço, aquele sorriso, aquelas flores, a continuação de um dia bom. E até sempre. Falou, Luís Fonseca. Adiós, amigo. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love.